Exaltina, olha o tamanho da lombriga que o menino botou. Que lombriga, olha o tamanho, Exaltina. Chega o menino, suou. Chega o menino, suou. Que lombriga, olha o tamanho, Exaltina. Chega o menino, suou. Chega o menino. A bicha era como um fio, era fina. E ainda bem que com jeitinho dentro ela não se quebrou. Não é justo que o menino sofra solitariamente. Exaltina, olha o tamanho da lombriga. Exaltina, olha o tamanho da lombriga que o menino botou. Que lombriga, olha o tamanho, Exaltina. Chega o menino, suou. Chega o menino, suou. Que lombriga, olha o tamanho. Chega o menino, suou. Chega o menino, suou. Tem a pena, mas não mate o porco, Exaltina. Pois a bicha era como um fio, era fina. E ainda bem que com jeitinho dentro ela não se quebrou. Não é justo que o menino sofra solitariamente. Quando